Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada aqui na Casa Espírita Fonte Viva. O tema da noite, nós já sabemos, né? Pescador de homens, episódios marcantes da vida do apóstolo Pedro que inspira nossa renovação. O tema renovação espiritual é um dos mais falados na Casa Espírita, não é mesmo? Quantas palestras, talvez vocês já ouviram com esse tema, e hoje, mais uma vez, nós vamos ouvir esse tema, abordado com outro enfoque, mas ele é extremamente importante. Todos nós sabemos que nós reencarnamos com um grande objetivo, que é passar por experiências que nos elevarão espiritualmente. Sabe aquela alegria, aquela felicidade, aquele desejo que nós temos de sermos felizes e nos sentirmos seguros, em paz? Nós sentimos isso porque nós sabemos lá no íntimo que isso está reservado a nós. Mas nós só vamos alcançar esse estado de plenitude, de paz, quando nós atingirmos uma condição espiritual melhor. Quando nós banirmos do nosso mundo íntimo aqueles sentimentos difíceis, aquelas emoções conturbadas que nós temos, aqueles ímpetos agressivos, quando a razão e o sentimento dominar as nossas ações, aí sim nós estaremos num novo patamar de vida. E estamos reencarnados com este objetivo. Todos nós. E até aquelas pessoas que não compartilham dessas ideias que nós vamos tratar nesta noite, também estão destinados a este grande fim, que é tornar-se um dia um espírito superior, ou um espírito puro, um espírito isento de todas as imperfeições. Já sabemos que a caminhada é longa. Já sabemos que isso se dá vida após vida. E graças a Deus, hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos no passado. Hoje nós somos espíritos que ainda temos algumas imperfeições, ou muitas, mas já vencemos muitas outras que ficaram lá naquele passado remoto. Mas ainda temos muitas outras para seguir. E a doutrina espírita nos traz justamente a compreensão do que seja essa evolução, como ela se dá, e ela busca as referências para esta evolução justamente no Evangelho de Jesus. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o melhor modelo para o homem seguir, o modelo de perfeição, os espíritos foram enfáticos e responderam de forma bem breve: vede Jesus, ou seja, veja os exemplos de Jesus. Ele é o grande modelo, ele é o grande guia para a humanidade. E Jesus tem, na sua história, inúmeros episódios em que ele transformou de modo muito profundo a vida das pessoas que compreenderam verdadeiramente a sua mensagem. E uma dessas pessoas é um desses dos seus discípulos, Pedro, que falaremos então nesta noite. E por que Pedro, uma pessoa que nessas passagens nós vamos ver que ele apresenta muitas vezes imperfeições, limitações, dificuldades, apresenta o ímpeto da violência ainda dentro dele, extremamente temeroso também, por que Jesus escolheu um homem com tantas imperfeições para ser o seu discípulo? Também Pedro não era tão ruim assim, ele tinha qualidades boas. Mas por que Jesus não escolheu, entre outros espíritos que estavam aqui reencarnados naquele tempo, por que ele não escolheu pessoas mais gabaritadas, espíritos mais evoluídos? Porque assim, quem sabe, ele não teria tido tantos conflitos, tantos problemas, porque os discípulos foram para Jesus, sim, pessoas que em alguns momentos apresentaram algumas pequenas dificuldades para o mestre. Por que que Jesus não foi escolher aqueles que poderiam dar exemplos maiores de virtude? É aí que está a grande sabedoria de Jesus. Se ele escolhesse apenas pessoas já evoluídas, espíritos em boas condições, espíritos que não tivessem imperfeições, ele diria para nós com essa escolha, dizendo: ó, vocês, espíritos imperfeitos, nunca vão seguir a minha doutrina. Mas foi justamente produzindo mudanças na vida de homens e mulheres imperfeitos que ele conseguiu demonstrar que a fé, a compreensão das leis divinas, a vivência dessa fé e seguir essas leis são capazes de transformar os homens. São situações capazes de produzir mudanças. E aquele que antes era violento torna-se pacífico, aquele que antes era temeroso torna-se corajoso. E o Evangelho de Jesus é uma boa nova que vem nos dizer que trazemos grandes potenciais dentro de nós. E Pedro é um grande exemplo para nós estudarmos nesta noite. A vida desse grande discípulo de Jesus está repleta de episódios marcantes como esses que nós tentaremos falar esta noite. Se o tempo nos permitir, vamos abordar todos esses itens aqui que nós vemos aqui. São passagens marcantes, não são todas. Aqui temos algumas referências para quem gostar do tema e quiser se aprofundar, e vai encontrar muitas coisas mais sobre a vida de Pedro nessas obras, como por exemplo aqui o próprio Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, João e o livro de Atos dos Apóstolos. E vamos encontrar numa outra linguagem, mais romanceada, mais poética, mais bela, na obra do Irmão X, conhecido como Boa Nova, que traz esses mesmos episódios que os discípulos viveram em várias dessas passagens dos quatro evangelhos, traz ali de uma forma mais didática exposta a nós. E por fim, para compreendermos o papel de Pedro depois de toda a sua renovação, a sua transformação, no livro Paulo e Estevão, embora os personagens centrais sejam o apóstolo Paulo e Estevão, o mártir, nós vamos ter a figura de Pedro se destacando também na segunda parte do livro, mostrando o homem renovado no qual ele se tornou em contato com as lições de Jesus. Então, quem quiser se aprofundar nesses temas, temos aí bons materiais de estudo para quem quiser se aprofundar. Há duas produções cinematográficas também que abordam a vida de Pedro, seguindo aquilo que está descrito em Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos também. Pedro, a Redenção, que é de 2016, e um outro filme intitulado Pedro, de 2005. É fácil localizá-lo aí na internet, esses filmes. É interessante também para a gente ter uma ideia parcial da vida dele, como ele se transformou. Pedro conheceu Jesus, então, numa bela manhã, após uma noite de pesca, ele retornando ali, chegando próximo à praia. Jesus, então, vendo ele, o irmão dele, André, e outras pessoas ali que estavam no barco, preparando para guardar as redes, Jesus vem e faz o convite inesquecível a Pedro, dizendo, então, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Essa é a narrativa como se encontra no Evangelho de Mateus. Tem algumas variações nos outros evangelhos e não vamos nos deter nesse aspecto, em que momento exato Pedro conheceu Jesus. O fato é que num determinado momento da vida desse homem simples, desse pescador, ele recebe o convite de Jesus para se tornar pescador de homens, ou seja, trazer pessoas para aquele convívio e conhecer as lições que Jesus trazia. Essa passagem ela tem um simbolismo profundo, podemos aplicá-la a nós. Jesus poderia já ter, de diversas formas, nos convidado a sermos pescadores de homens? Será que de alguma forma Jesus convida todos os seus discípulos a se tornarem propagadores dessa mensagem de amor, de paz, de união que ele, Jesus, trouxe? E mais ainda, faríamos como esse discípulo de Jesus? Seríamos capazes de abandonar as nossas comodidades, as nossas conveniências, o nosso conforto, o nosso bem-estar para iniciar uma jornada dessa? Se Jesus hoje chegasse no nosso ambiente de trabalho lá, não importa se é a barca do pescador, ou se é o balcão do atendimento, ou se é no consultório, na sala de aula, se Jesus se aproximasse e dissesse a nós, você é capaz de largar a sua vida para me seguir? Você é capaz de deixar de lado os seus afazeres para aprender algo novo? Obviamente que nos nossos dias as coisas são muito diferentes. Esse convite Jesus não faria da forma como ele fez ali naquele momento para Pedro. De uma certa forma, esse convite é feito por Jesus todas as vezes que nós lemos e meditamos nas suas lições. Lemos e meditamos as passagens do Evangelho ou as mensagens que explicam essas passagens do Evangelho. De alguma forma, nós somos convidados a viver essa mensagem que nós valorizamos tanto. E aí a pergunta que faríamos, melhor dizendo, não abandonando o nosso trabalho, não abandonando os nossos afazeres, mas nós abandonaríamos os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, as nossas ideias tão arraigadas, os nossos conceitos sobre as pessoas tão ali solidificados, nós somos capazes de abandonar aquilo tudo? Nós somos capazes de ver as outras pessoas de uma forma como Jesus espera que aqueles que buscam entender o seu Evangelho possam fazer? Nós seríamos capazes de vivenciar realmente o Evangelho? Dessa forma, nós também nos tornaríamos pescadores de homens. Nós também seríamos pessoas capazes de produzir mudanças significativas onde nós estamos vivendo. Não é mais naquela conotação proselitista ou de formar ali um rebanho, um grupo de seguidores, mas de dar os grandes exemplos do que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Nós seríamos capazes de deixar então o conforto íntimo das nossas opiniões, das nossas certezas, dos nossos pontos de vista, para passarmos a ver a vida de acordo com o que Jesus nos ensina, de acordo com o que Ele nos mostra? Se nós nos propormos a seguir Jesus, nós estaremos então nos propondo a viver de acordo com os princípios do Evangelho, de acordo com essas lições sublimes que a mensagem de Jesus nos traz. E aí vem a pergunta: faríamos como Pedro? Deixaríamos tudo para trás e seguiríamos nesse novo caminho, nesse novo aprendizado? Fica a reflexão para cada um de nós, então. Nós estamos aptos, mesmo que numa escala muito menor, a nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus? Ou seremos sempre como aqueles que apenas são curados, são sarados, são reequilibrados pela presença amorosa de Jesus? Porque acreditem, muitos espíritos que foram curados por Jesus naquela época, quando estavam encarnados, não produziram mudanças imediatamente nas suas vidas. Muitos receberam os benefícios da sua presença no mundo, mas não se transformaram. Esses são espíritos que se candidataram no futuro a continuar tendo provas, expiações, lutas, até se redimirem de todas as suas imperfeições. Tivessem eles aproveitado aquele momento de estada com Jesus e se transformado, o seu caminho teria sido muito mais curto para alcançar esse bem tão desejado que é a felicidade. A mesma situação se dá para nós hoje. Nós temos que tomar uma decisão nesses dias que estamos vivendo num mundo de transição planetária, de deixar de ser mundo de provas e expiações. Precisamos permitir que a mensagem do Cristo viva de forma mais intensa dentro de nós. E podemos começá-la de que forma? Compreendendo mais as lições sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a compaixão, que são talvez as características mais urgentes que nós necessitamos nos nossos dias. A gente observa que um grande número de conflitos entre as pessoas surge em razão da ausência da capacidade de perdoar, de compreender, de aceitar o outro como ele é, imperfeito, ainda um espírito com dificuldades, e simplesmente relevar. Nós ainda temos muita dificuldade nisso. Mas nós não alcançaremos aquela vida que estamos desejando de bem, de harmonia, de paz, se nós não começarmos a realizar essa transformação em nós. Então, se nós quisermos realmente participar de toda essa grande transformação que o mundo está passando nessa hora que estamos vivendo aqui como reencarnados, nós precisamos começar a produzir essas mudanças. Ou seja, temos que aceitar esse convite amoroso que recebemos semanalmente nas preleções na Casa Espírita, nas leituras que fazemos, em tantas formas e diversas que chegam até nós, pedindo: reveja o seu modo de ver a vida, reveja o seu modo de existir, reveja o seu modo de ser, de sentir a vida. Seja mais amoroso, mais caridoso, seja mais complacente, mais misericordioso. Sintetizando tudo que nós temos recebido da vida espiritual, em termos de comunicações, instruções espirituais, é sempre nesse sentido. Significa que é, talvez, a obra mais urgente de nossas vidas. É produzir alguma mudança interior significativa. Adquirirmos alguma qualidade a mais das que já temos. Uma outra passagem da vida de Pedro que vai nos inspirar muito e nos faz refletir sobre o quanto nós podemos estar sendo influenciados para o bem ou para o mal, é um episódio interessante que ocorre em que Jesus pergunta para eles, então, para os discípulos, o que as pessoas estavam dizendo dele, Jesus. E aí Pedro irrompe o silêncio depois da fala de Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, com um sorriso de grande satisfação, responde a Pedro: Pedro, você é bem-aventurado por isso, porque é o nosso Pai, ou o meu Pai que estás nos céus, que te inspira essa ideia. Naquele momento, Pedro tinha compreensão que Jesus era mais do que um mestre. Porque mestres na Palestina naquele tempo existiam inúmeros. Era muito comum um rabi, um mestre que estudava as escrituras do povo hebreu, angariar discípulos e ensinar ao seu modo a lei mosaica. Mas Jesus era diferente. Tanto é que Pedro vai chamá-lo de Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe que Jesus era alguém especial, que trazia algo muito importante para a humanidade. E aí Jesus constata naquele momento que Pedro está sob forte inspiração do mundo espiritual superior. Ele tinha entendido a essência daquilo que era a missão de Jesus, que era de ser alguém realmente que trazia uma mudança profunda para a humanidade. E aí Pedro ouve de Jesus também, Jesus dizendo que seria sobre ele, Pedro, que se edificaria toda a realização do Evangelho aqui na Terra. Muitos interpretaram isso de forma muito equivocada, imaginando ali que Jesus estava fundando uma igreja, que Jesus estava ali estabelecendo um predomínio de Pedro sobre os demais, e aqueles que sucedessem Pedro se tornariam herdeiros daquilo. Mas quando Jesus fala para Pedro que era sobre ele que se ergueria a igreja, ou seja, a comunidade dos seguidores de Jesus, porque a palavra igreja originalmente tem essa ideia, de conjunto dos seguidores de Jesus, do conjunto daqueles que seguem ali aquelas lições. Quando Jesus fala isso, ele quer dizer que é sobre aquelas qualidades que Pedro está demonstrando naquele momento, é que o Evangelho se consolidaria na Terra. E quais qualidades estavam ali Pedro manifestando naquele momento? Eram essas qualidades da fé, da mediunidade e da caridade. Essa seria a verdadeira rocha da edificação cristã. A fé é fundamental, porque para vencer impedimentos, dificuldades, era imprescindível alguém que confiasse realmente na ação, na proteção divina. Na mediunidade, por quê? Dos tempos apostólicos até hoje, a mediunidade é algo presente em todas as manifestações do cristianismo e até das outras religiões. Mesmo não admitindo, mesmo não sabendo, mesmo atribuindo outros nomes, como profetismo e outros mais, a mediunidade é a forma de continuar incentivando nas comunidades aquele amor, aquela dedicação pela mensagem do Evangelho. Em todas as denominações cristãs, a mediunidade está de uma forma ou outra em ação. Nas pregações de um pastor, nos sermões de um padre, nas orientações sábias que eles transmitem, ali está sendo exercida a mediunidade. Embora atribuam ao próprio Deus essa influência, nós sabemos que, na verdade, são bons espíritos que têm guiado as comunidades cristãs a partir do coração das pessoas que realmente têm boa vontade. Então era sobre a mediunidade também que Jesus falava nesse momento, assim como ele falava da caridade. É aquele sentimento que todo esse conhecimento de fé e de espiritualidade vai levar as pessoas a terem compaixão pelos que sofrem. Esses são então os fundamentos da fé cristã verdadeira. É a fé, é a mediunidade, embora não usem esse nome, e é a caridade. Quando falta isso, nós estamos fora daquilo que se propõe verdadeiramente o cristianismo. Mas Pedro, então, ele está altamente inspirado nesse momento. E Jesus continua falando para os discípulos outras coisas, e até que Jesus começa a prepará-los para a sua partida. Jesus sabia que a sua morte era algo inevitável. Ele poderia fugir, poderia lutar, e ele tinha meios para isso. Mas ele tinha que fazer a última grande demonstração do poder dele. Demonstrar que o homem não morre quando o seu corpo morre. Então Jesus teria que se deixar morrer em todo aquele processo calunioso que se voltou contra ele. Jesus foi o único homem que pôde deixar-se morrer. Para todos os demais, a lei da sobrevivência nos leva a pensar, ou nos leva a concluir, que temos que fazer de tudo para nos mantermos vivos, dentro do limite que não vamos criar mais dor e sofrimento para ninguém. Mas Jesus entendia que ele precisava, naquele momento, deixar-se morrer para poder voltar em espírito e demonstrar a realidade espiritual do ser humano. E quando Jesus então começa a preparar os discípulos para esse momento que seria muito desafiador, Pedro então tem uma reação que é muito contrária a esse primeiro momento que ele diz que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, ele vai dizer para Jesus assim: onde estará a justiça de Deus se passares por esse sofrimento? E nesse momento Jesus fala para ele: cala-te, Pedro, se afasta de mim. Quem te inspira isso são as forças espirituais mais nocivas que tem. E percebam então que nesse momento o que toma conta de Pedro é a dúvida. É não confiar naquilo que o seu mestre, que já tinha dado provas grandiosas de que ele sabia o que estava fazendo, não confiar naquele momento. É a dúvida que acabou naquele momento tornando ele vítima de influências espirituais inferiores, que na passagem do Evangelho nós vamos ver que Jesus intitula essas forças inferiores como Satanás. Ali Jesus está dizendo, olha só, para a mesma pessoa que tinha recebido grande inspiração, que ele estava numa situação muito crítica naquele momento. Isso mostra para nós a grande dualidade que nós vivemos diariamente. Ora somos influenciados para o bem, ora somos influenciados para o erro. Há momentos que nós estamos muito empolgados com tudo que há para se fazer, para realizar, com as conquistas que nos cabem, mas há outros momentos que nós nos retraímos por medo, por desconfiança, por falta de fé. Observem que nesses momentos estamos em grande risco à nossa vida, quando nós permitimos que a dúvida tire de nós a certeza do bem que nós temos que continuar realizando, da fé que nós temos que continuar mantendo. Nesse momento aqui, Jesus demonstrou que a dúvida é um dos grandes problemas para o homem, quando ele duvida daquilo que ele já não tem mais razão de duvidar. Quando ele começa a aceitar ideias que desviam ele daquele caminho que ele já refletiu antes, que ele já descobriu antes que era o certo, e ele começa a questionar. E nós passamos por essas fases na vida frequentemente. Ora, nós temos grande confiança na providência divina, passa algum tempo, nós já revelamos o nosso medo. Nós temos que tomar muito cuidado porque é nesse momento que nós acabamos criando mais problemas para a nossa existência. É no momento que a gente, já sabendo o que temos que fazer, ainda permitimos aquela dúvida indevida naquele momento. Não que duvidar não seja algo positivo no aprendizado humano, A dúvida ela é necessária durante o processo de aquisição do aprendizado. Mas uma vez que nós já estabelecemos esse aprendizado, já sabemos o que devemos fazer, já conhecemos aquilo que é a ser seguido, por que ficar sempre retomando e questionando e se colocando novamente como alguém que não sabe a direção? É aí que está o problema na vida de muitas pessoas. Elas começam muito bem inúmeras situações, mas elas estão frequentemente permitindo que a dúvida tire delas aquele empenho, aquela dedicação que poderiam levá-la a uma situação muito mais realizadora. Podemos falar isso, por exemplo, quando as pessoas são convidadas a participarem de um curso na casa espírita ou um grupo de estudo. A pessoa está indo tudo bem, com empolgação, está indo se dedicando, mas chega um momento que ela começa a pensar assim: ah, isso não é para mim, ah, isso é trabalhoso, ah, eu tenho que ir toda semana, eu estou cansado. Esse momento é equivalente a esse que nós estamos narrando aqui. É o momento que nós permitimos que esses montes de questionamentos começam a surgir e nos tirar dessa diretriz. Isso se aplica também quando nós somos chamados a participar de alguma obra de caráter espiritual, alguma atividade assistencial, que nós iniciamos altamente empolgados naquela tarefa, mas nós vamos desistindo porque começamos a permitir que uma série de dúvidas, de questionamentos, de conflitos com outras pessoas, levem a gente a conceber que aquilo não é para nós. É o momento que nós permitimos, então, que a dúvida tire de nós grandes realizações da vida. Então temos que estar alertas a isso também. Um outro episódio marcante na vida desse discípulo de Jesus foi aquele da transfiguração. Certa vez Jesus então chamou Pedro, chamou Tiago e André, chamou João e foram a um monte. E lá Jesus se revelou numa luminosidade incrível. E ali apareceu também Moisés e Elias, que estavam conversando com Jesus. Dois espíritos conversando com um encarnado que tinha demonstrado uma luminosidade intensa. Naquele momento, Pedro ficou maravilhado. E o que, que ele fez? Ele falou isso, ó: façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que falava alto em Pedro naquele momento era a ideia religiosa que ele ainda carregava de culto, de achar que algo, por ser muito sagrado, tem que ter um lugar especial para ser adorado. Que algo muito importante de natureza espiritual tem que ter uma espécie de santuário, tem que ter um lugar reservado. Ali eram as velhas crenças dele como judeu que afloravam naquele momento e impediam ele de perceber a grandiosidade do fenômeno que mostrava para ele. Ele podia ver naquele momento Moisés, uma figura importantíssima para eles, Elias, um grande profeta, mas naquele momento ele não aproveitou aquilo que de natureza espiritual realmente significava e pensou em voltar às velhas práticas da religião, como ele vivenciou por muito tempo. Esse episódio ele nos mostra que muitas vezes nós, em contato com a realidade espiritual da vida, com fenômenos impressionantes, nós acabamos nos acomodando a esses fenômenos e mantendo as nossas convicções ultrapassadas. Uma vivência religiosa, muitas vezes, já não adequada para esse momento da nossa vida espiritual. É quando a gente ainda fica preso ao passado das nossas antigas crenças, das nossas antigas convicções, e a gente não consegue dar um passo além na compreensão da realidade espiritual. Nós precisamos lutar contra todos os resíduos teológicos de crenças que nós trazemos de outras vidas. Porque nós aprendemos por tanto tempo a acreditar de determinada maneira que hoje a gente ainda carrega certas dúvidas, certos questionamentos. Mas se eu não fizer aquele ritual, aquela prática que me ensinaram como certa, eu vou estar em falta com Deus. É exatamente a mesma situação. Nos é revelado hoje uma vida espiritual muito mais ampla, que dispensa todas as partes acessórias, tudo que é material, tudo que é forma, para nos concentrar apenas no quê? No pensamento, no sentimento, que é aí que está a grande força para nós como espíritos encarnados ou desencarnados. Então, mesmo em contato com grandes fenômenos, se nós não vigiarmos, nós poderemos estar ainda reproduzindo aquilo que já fizemos em outras vidas. Voltaremos a ter uma prática de acomodação às velhas, os velhos costumes que já tivemos no passado. Enquanto que, se estamos hoje tendo contato com fenômenos que nos impressionam a compreensão, que nos chamam a atenção para a vida espiritual, é para que façamos uma revolução dentro de nós e nos libertemos de tudo que é desses resquícios de outras vidas ou mesmo dessa existência. E Pedro teve uma vivência com Jesus também incrível. Nós não vamos conseguir reproduzir o vídeo, mas Pedro, uma certa noite, eles estavam lá numa das pescarias, porque eles trabalhavam à noite pescando, e eis que se aproxima alguém caminhando sobre as águas. E aí então, eles ficam admirados, e logo alguém percebe que é Jesus. E aí Pedro fica extasiado com aquela possibilidade de ver Jesus caminhando sobre a água. Pedro já tinha aquele ímpeto de confiança em Jesus muito forte. E ele fala para Jesus assim: Mestre, ordena que eu vá até ti e eu irei. E aí Jesus falou: Venha, Pedro. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. E ele vai dando as suas passadas. E em torno daquele momento extraordinário, há uma tempestade se armando. O vento, os trovões, as nuvens. E naquele momento, Pedro se dá conta do quanto era insólita aquela situação. Dois homens caminhando sobre o mar. Era impossível aquilo. Percebe que aqui surge a dúvida? E o que, que acontece com ele naquele momento? Ele começa a afundar. E aí, quando ele pede o socorro para Jesus, e Jesus vem e o resgata ali, impedindo que ele afundasse nas águas. E aí Jesus conduz ele até o barco, e alguém diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus pergunta para eles todos, e principalmente para Pedro: Por que você teve tão pouca fé? Para muitas pessoas nos nossos dias, falar deste fenômeno é às vezes até constrangedor, porque eles falam: Antenor, isso é impossível, um homem caminhar sobre as águas. Mas nós sabemos, com base no ensinamento dos Espíritos, que existe um elemento que é semimaterial, que é do mundo espiritual, que ele pode ser adensado, que ele pode criar formas, ele pode dar sustentação. E foi esse elemento do mundo espiritual que Jesus utilizou naquele momento para caminhar sobre a água e permitir que Pedro andasse sobre ela também. Só que força Jesus utilizava naquele momento para manipular esse elemento e criar sustentação para ele? Era a fé. Era confiança, era saber que aquilo existia e, pelo poder extraordinário do pensamento, manipular aquilo e criar uma base sólida. Mas naquele momento ele dá a Pedro uma vivência riquíssima, que é de pôr à prova a própria fé dele. Ao pedir para caminhar, ele demonstra ter essa fé inicial que nós temos em muitas situações da vida. Começamos as atividades, começamos as realizações da vida, encaramos os problemas cheios de confiança, cheios de certeza de que vai dar tudo certo. Era o que Pedro estava sentindo ali. Vai dar tudo certo. Mas aí vem as ameaças em torno. A tempestade, o barulho, na nossa realidade, os problemas. E é quando nós perdemos a nossa confiança. Quando Pedro perde a confiança, a fé dele ali, aquela base que ele estava ajudando a formar, ela se dissolve, e é aí que ele começa a afundar. Por isso que Jesus falou para ele: Por que você teve tão pouca fé? Para nós, quando nós enfrentamos as lutas, os desafios da vida, que nós vamos encarando, mas de repente nós começamos a nos sentirmos fracos, vulneráveis, incapazes de realizarmos aquilo. É o momento que os problemas se tornam mais graves, mais problemáticos. É o momento que nós nos sentimos mais vulneráveis. E geralmente a gente pede ajuda, não é assim? A gente pede o socorro divino. Deus, me salva desses problemas todos. Se a gente pede com muita confiança, a gente vê que a mão forte vem, nos sustenta e nos tira daquilo que está nos sugando. Mas a pergunta continua para nós: por que nós tivemos tão pouca fé? Diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, temos que manter esse pensamento. Deus está ao meu lado. Há uma espiritualidade imensa atuando em meu favor. Eu tenho um espírito superior que me acompanha e me auxilia. E eu posso pedir ajuda a todos os que eu conheço, para que me sustentem e me ajudem. Então nós não temos que ter medo diante das dificuldades, das lutas da vida, porque nós seremos sustentados sempre. Nós não vamos afundar desde que não percamos a fé. E se perdê-la, vamos recobrá-la e pedir a ajuda. E nós sentiremos a mão amiga que vai nos socorrer então. Então Pedro teve uma lição de que ele jamais poderia deixar de ter a fé. É a fé que se tornou uma força poderosa que começa a transformá-lo então. E falando dessas transformações que Pedro vai vivenciar, temos outros episódios, mas nós vamos adiantar um pouco aqui por causa da hora. E vamos chegar naquele momento, então, em que Jesus está para ser preso. E aí, então, Pedro, naquele ímpeto da violência, da agressividade que ele ainda trazia dentro dele, ele saca a sua espada e corta a orelha de um homem chamado Malco, que era uma espécie de secretário do templo que estava acompanhando os soldados que iam prender Jesus. E aí Jesus fala para Pedro algo que fica até hoje para nós como uma grande recomendação: Pedro, guarda a tua espada, porque quem viver pela espada perecerá. Lembram da chamada lei de ação e reação? O princípio da lei de reação e reação está explícito nessa colocação de Jesus. Quem viver pela espada perecerá. Quem viver pelo uso da força, da violência, sofrerá as consequências dessa força, dessa violência no futuro. Então, naquele momento, Jesus restabeleceu a orelha de Malco, curou e regenerou os tecidos lesados, e para Pedro ficou a lição inesquecível. Mesmo num momento de aparente, ou melhor, num momento de grande injustiça e de aparente falta de saída para o problema, nós não podemos usar a força, a violência como resposta para ninguém. Mesmo que a gente possa estar sendo muito agredido, o uso da violência numa proporção que possa ferir inocentes ou ferir alguém de uma maneira despropositada, de uma maneira desproporcional, nós nunca poderemos fazer uso dela. Porque nós estaremos atraindo para nós essa mesma violência, essa mesma força. Isso nos faz pensar hoje nos problemas que nós temos na sociedade. Quando as pessoas querem tanto leis severas, punitivas, penas definitivas para erradicar aqueles que praticam atos ilícitos, nós estaremos criando, se permitirmos isso acontecer na sociedade, algo que retornará a nós, que se voltará a nós, como tem retornado até hoje, todos os atos de violência, todos os atos severos que nós praticamos ao longo das nossas vidas. Hoje, toda a violência que coletivamente nós somos alvo dela é o reflexo de toda a violência que nós praticamos em inumeráveis vidas. E é apenas pela lei do amor, da educação, da oportunidade de regeneração àqueles que praticam hoje o mal, é que nós conseguiremos nos libertar. Por isso que não podemos ceder a nenhuma ideia que nos instigue a usar a violência para deter a violência. Usar a força bruta para deter a força bruta. Há momentos que para deter você pode até estancar a ação do outro ali. Mas se você prosseguir praticando a violência contra aqueles que são causa dela, você estará gerando essa violência que retornará ao seu futuro. É isso que ocorre no nível individual e coletivo para todos nós. Então a advertência de Jesus sobre isso é extremamente importante. Há um pensamento do Espírito Emmanuel muito interessante. Ele coloca no livro Fonte Viva a seguinte ideia: a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo, simbolizando que o sacrifício que ele aceita naquele momento de morrer indica que, mesmo você tendo muito poder, porque se ele tinha poder para regenerar uma orelha cortada, ele tinha poder para tirar a vida de todos aqueles guardas que vinham prendê-lo. Mas mesmo você tendo tanto poder, nunca poderá ser utilizado contra o seu irmão para tirar-lhe a vida, para feri-lo de forma a fazê-lo sofrer. Nunca poderá ser usado o seu poder de qualquer natureza para criar dor e destruição. Ele, pela sua aceitação da sua morte, de como ele acabou morrendo, ele sabia os objetivos maiores, que era voltar e demonstrar a realidade espiritual, mas ele deu o grande exemplo de que não se responderá com violência, nenhuma violência praticada. Então o simbolismo da cruz como a espada enfincada no solo é indicando isso, que mesmo tendo muito poder, você não pode utilizá-lo contra o seu irmão. E há outras passagens, como a negativa que Pedro por 3 vezes fez quando questionaram se ele conhecia Jesus. No livro Boa Nova, nós temos lá no capítulo 26, esse pensamento que Pedro teve depois que ele negou Jesus 3 vezes. Ele, afastado ali da multidão, ele começou a sentir um remorso muito profundo de ter negado Jesus. Porque ele amava o Mestre, ele acreditava muito em Jesus, confiava nele. Mas quando questionaram se ele era amigo de Jesus ou seguidor, por 3 vezes ele negou, como Jesus já tinha previsto. Antes da madrugada, ou seja, antes do galo cantar, Pedro o negaria 3 vezes. Depois que Pedro se afasta então ali da multidão e ele começa a pensar, ele começa a perceber o quanto ele tinha sido covarde. E aí então ele relembra de um momento em que Jesus, numa das conversas, disse para ele assim: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ali Pedro, ele tinha tido uma grande constatação. Ele até então tinha sido uma pessoa muito inflexível, muito rigorosa, daquele que julga o que é certo e o que é errado na conduta do outro e nunca trata a pessoa com compaixão, com benevolência. Até então as noções dele eram muito rígidas do que é o certo e errado. Foi naquele momento que ele constatou o grande engano dele, o grande erro dele, de não ter tido coragem de dizer que era seguidor de Jesus, que ele percebeu que ele não podia ser uma pessoa que julgasse de forma inflexível as outras pessoas, porque ele mesmo era falível. Esse episódio, ele nos faz pensar de que nós, muitas vezes, exigimos muito das outras pessoas. Esperamos que elas demonstrem virtudes que elas ainda não são capazes. E esquecemos que no mundo, muitas vezes, as pessoas, elas não são tão perversas quanto nós pensamos. Muitas vezes elas são, na verdade, frágeis. Elas ainda não conseguem corresponder àquilo que os outros esperam delas. Isso nos faz pensar que nós temos que ser menos exigentes nos nossos julgamentos, na forma de avaliar a vida do outro. Porque em algum momento nós vamos descobrir as nossas fraquezas e elas podem ser bem grandes. Elas podem ser muito profundas ainda. E aquilo que nós condenamos no outro pode ser bem pequeno comparado àquilo que ainda nós trazemos. Nesse momento, começa a operar uma grande transformação na vida dele. Ele começa a perceber que ele não é exatamente a pessoa que ele imaginava. E deparar-se com o seu erro e constatá-lo é uma grande oportunidade que nós temos de percebermos a nossa fragilidade, a fragilidade do nosso irmão, e passarmos a termos mais compreensão, mais entendimento, mais flexibilidade nas nossas relações. Esse momento em que ele ouve isso na sua memória, lhe vem ali à mente a figura amorosa de Jesus. E esse pensamento que ele já tinha ouvido de Jesus quando ainda discípulo, ouvindo os ensinamentos, faz ele entender então de verdade essa lição de Jesus. As pessoas que nós lidamos no dia a dia, elas não são perversas. Elas são, na verdade, criaturas frágeis como nós mesmos somos. E Pedro, ele carrega essa mágoa, esse sentimento de não ter sido leal a Jesus no momento tão crítico que era da sua prisão, do seu julgamento. Mas Jesus volta depois da morte, aparece em espírito, e na terceira vez que ele aparece em espírito, ele, reunido aos discípulos, ele faz ali para Pedro, ou dá a Pedro, a grande oportunidade de redenção. É quando ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes que estão aqui? E aí Pedro fala com todo entusiasmo: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu o amo. E aí Jesus fala para ele: apascenta as minhas ovelhas. E aí de novo Jesus fala para ele pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? E novamente Pedro, aí já se preocupando, né? Porque da primeira vez ele já tinha falado que amava. Aí ele fala de novo para Jesus: Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E aí Jesus, pela terceira vez, pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava totalmente na dúvida mesmo. O que que Jesus queria dizer com aquilo? Perguntando três vezes. Mais tarde, certamente, ele entendeu que, na verdade, era a grande oportunidade que ele estava recebendo de Jesus de reparar o erro que ele tinha cometido, de não ter tido a coragem de assumir: sim, eu sou o seguidor desse homem. Essas três perguntas é a redenção dele daquela culpa de ter negado Jesus, que, na verdade, foi muito providencial, porque é a partir desse momento que ele, amadurecido e consciente do dever que ele passa a ter de apascentar as ovelhas. Ou seja, ele, Pedro, já tinha tanta experiência junto a Jesus, já tinha aprendido tanto, que ele passaria a ser o líder ali dos discípulos. E ele passa a exercer isso da forma como Jesus ensinou, de uma forma profundamente fraterna, amorosa, verdadeiramente paternal e cuidadosa. E ele vai ter um papel muito grande na primeira possibilidade de divisão do cristianismo. Quando há uma espécie de disputa entre Tiago e Paulo, que puxavam para diretrizes diversas, é ele que mantém a unidade entre esse grupo de importantes divulgadores da mensagem de Jesus. Isso é bem descrito no livro Paulo e Estevão, o papel de equilíbrio que Pedro tem nesse momento, entendendo as posições do apóstolo Paulo e entendendo as posições do apóstolo Tiago. Ele passa a exercer uma liderança junto aos discípulos muito amorosa e marcada por qualidades muito positivas. Ele passa a ser o exemplo do verdadeiro discípulo de Jesus e de homem transformado pela fé, porque nas ações dele ele passa a ser conciliador. Ele passa a demonstrar a grande fé que ele tem, o equilíbrio nos momentos mais graves e a caridade acima de tudo. Ele, do homem temeroso que o levava a ter violência, do homem temeroso que o fazia recuar diante do perigo, se torna uma pessoa extremamente corajosa, a ponto de pregar publicamente o Evangelho, sem medo, sem receios, simplesmente aceitando a sua obra, a sua tarefa, confiando plenamente. É o grande exemplo de que, se nós realmente vivermos essas lições do Evangelho, nós teremos uma transformação em nossa vida e poderemos produzir muito e termos um resultado da nossa experiência muito positivo. Mas para isso é importante nós aproveitarmos todas essas experiências que nós vamos passando ao longo da vida, que de uma certa forma apresentam analogias, como nós vimos nesses poucos exemplos, com essas da vida de Pedro. Pedro, temos sobre ele uma música, antes de nós falarmos sobre o fim dele, que é muito ilustrativa sobre tudo isso que nós falamos até agora, e nós vamos passá-la agora como um resumo da vida de Pedro. Então vamos acompanhar aqui. Quero ir contigo nas estrelas, tenho as vontade enquanto vai. Essa canção ela faz referência, então, à forma como Pedro desencarna. Ele vai ser, depois de um bom tempo que ele atua junto à comunidade cristã, ele acaba sendo, então, alvo ali das ações dos romanos, e ele acaba sendo, também com participação ali dos judeus também, ele acaba sendo, então, condenado à crucificação, que era a pena de morte típica naquela época. E aí ele, por um gesto de humildade, ele não queria morrer como Jesus. É por isso que ele pede para ser crucificado com os pés apontados para cima, né? Essa forma da morte do apóstolo, ela nos leva a pensar que as grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Muitos perguntam, por que passar por uma situação tão difícil depois de ter realizado tanto? É que é inevitável a necessidade que nós temos de passar por algumas experiências. Por mais que a gente tente mudar o curso das coisas, há situações que nós vivenciaremos porque elas fazem parte da nossa necessidade de aprendizado. Mas o bem que nós fizemos antes, ele não se perde. Ele muitas vezes é o atenuante daquele momento difícil que nós vamos passar, porque é aquela prova que se torna mais curta, é aquele sofrimento que dura menos tempo. Então nada é perdido dos bens, das realizações do bem que nós fizemos. Fica então para nós as reflexões sobre essas passagens da vida de Pedro. E quem quiser, estude mais sobre ele, reflitam mais naquelas referências que eu já passei, que ali nós temos um material muito grande para refletirmos sobre a nossa própria possibilidade de renovação. São essas então as nossas reflexões para a noite. Que Jesus abençoe a todos, que traga a todos paz, harmonia e que possa dar muita segurança em nossos dias. Muito obrigado.